Olá, estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM 101.3. O meu nome é Tuizo. E eu sou a voz. A voz da decadência, a voz da sintaxe, a voz da vanguarda, a voz das espirais. O que mais? A voz do engajamento. Então vamos começar o nosso quadro. Notícias do mundo da música, com direito a efeitos especiais. Viajando de uma orelha para outra e da outra para uma. Falar sobre o Tom Zé, né? O que rolou foi o seguinte: Tom Zé participou de um comercial da Coca-Cola em que ele narrava. Ele nem usava sua figura pública, ou seja, ele não aparecia no comercial como Tom Zé, ou citava o nome dele, ou assinava, ou endossava qualquer coisa dita. Ele era simplesmente um narrador. Mas a voz dele também é inconfundível, todo mundo sabia que era ele. Exatamente. Ele ganhou, acho que, se eu não me engano, 80 mil, não lembro direito, pra fazer esse comercial. Só que ele foi duramente criticado pelos seus fãs. Resumindo, o Tom Zé doou a grana para a Escola de Música de Irará. É uma atitude nobre e irônica, né, ao mesmo tempo, aos que tanto criticaram, assim. Mas, como eu li por aí, não teria mexido tanto com ele psicologicamente, etc., se ele não tivesse feito uma música a respeito disso e disponibilizado um EP a respeito disso. Uhum, chegou a ponto de... foi oportunista, no bom sentido, a ponto de fazer uma música sobre isso. O Tom Zé sempre foi muito irônico, né? Nas referências, nas indiretas, nas músicas dele. Mas irônico no bom sentido. Eu acho que irônico também é no bom sentido, né? Senão seria cínico. E assim, né? Tipo, o Tom Zé, ele faz música por amor. A gente sabe disso. E de um jeito nada fácil. Pois é. Enfim. Deixando as opiniões à parte, né? Mas, aliás, outra ironia é que até errando, né? Que eu acho que foi um erro, ele consegue ser incrível. A própria faixa que a gente vai ouvir chama Tom Zé Mané, né? Tipo, ele se deprecia na música. E eu vou deixar na página do Lixeirinha o link que também, ironicamente, ele disponibilizou gratuitamente, viu, fãs que reclamaram, pra ser baixado. Pois é. E a nossa segunda notícia do mundo da música é uma dica do Tuizo. Minha? Olha só. A Madeleine Perrot, né? Eu já conheci o trabalho dela, mas aí, assim, ele me mostrou uma música na semana passada falando que era linda e tal, e que podia entrar no Lixeirinha porque era uma música que era lançamento de um disco recente. Sim, desse ano, um disco. Aí eu fui pesquisar e o disco chama The Blue Room, que é o sétimo álbum dela. E é principalmente uma homenagem ao Rei Charles. E nós vamos ouvir uma faixa conhecida pela voz do Elvis. Eu achei meio estranho esse disco, porque tem umas coisas meio country, assim. E ela tem um pouco de medo dessa palavra, mas ela é uma cantora muito sofisticada, sabe? Sim. e de repente me soou um pouco esquisito, assim, pro estilo dela, mas... Aliás, falando em sofisticado, um grande beijo pro Bruno Sofistinha, que eu sei que é ouvinte do Lixeirinha e que a gente tá precisando de conversar sobre as condições climáticas. Então, voltando aqui às notícias do mundo da música, que é Madeleine Perrot. Uma curiosidade sobre ela é que ela começou a carreira passando o chapéu aos 16 anos de idade para bandas que faziam concertos em bares e restaurantes. Ela era menininha de 16 anos lá passando chapéuzinho enquanto as bandas tocavam. E aí ela começou a tocar nessas bandas depois e tal. Hoje ela é comparada a Billie Holiday, assim, para vocês terem uma ideia. Comparada... Sim, a voz dela é bem foda. No nível, né, comparado... Engajado. Positivamente, é. E ela já fez vários concertos no Brasil, assim, ela gosta muito do Brasil. Oh, yes. Nós vamos ouvir Gentle on My Mind, que é a música que ele escolheu. É, uma música linda. É, e nossa terceira notícia do mundo da música é que o Beck está trabalhando em dois discos. Quem? O Beck. Ah, tá. Mas ele liberou uma música que aparentemente, pelo que ele disse, não vai fazer parte de nenhum dos dois trabalhos. Ou seja, o cara deve ser um chato, bitolado, que passa o tempo inteiro fazendo música. É. E a gente vai ouvir Different Dead. E uma outra notícia, assim, essa é só notícia, a gente não vai ouvir música nenhuma, é que a Kim Deal vai deixar, ela deixou o Pixies, né? E agora vai se dedicar à banda dela mesmo, com a irmã e tal. Enfim, eu achei isso bom, assim, porque eu acho que, não sei, eu tenho as minhas impressões feministas de que ela sofreu um pouco de pressão, assim, na banda Pixies, tipo... Rita Lee no Mutantes. Sim, é. Persona não grata. Exatamente. Patinho feio. Estranho no ninho. E por aí vai. É. Eu percebi que eu nunca gostei de Pixies, porque eu acho o Frank Black muito feio. Ai, você já deixou de gostar de uma banda porque você acha os integrantes feios? Não. Eu não gosto de Los Hermanos porque eu acho eles feios. Não, eu tenho um problema às vezes com estética nenhum. Isso eu acho muito horrível. É, eu sei. Eu queria achar horrível também, mas não... Enfim. É horrível, horrível. E a gente tocaria hoje também, né? Falei que talvez a gente tocaria a música nova do Nine Nails, né? E, mas eu deixei na página do Lixeirinha o streaming, que dá pra ouvir a música. A Carla Pereira curtiu. A gente dedica a música a ela, mesmo não tocando aqui. Mas, Carla, beijo pra você, tá? Repetindo o que eu já disse no Facebook, você é muito fofa. E com isso a gente fechou o quadro Notícias do Mundo da Música. E daqui a pouco a gente volta com mais Lixeirinho. Não saia daí. Don Zé Mané baixou o tom. Baba baby baby baba. Velho babão. Don Zé Bundão baixou o tom. Baba baby baby baba. Mané babão. Eu não gostei do papo, não. Pra mim, é o príncipe que virou sapo. Onde já se viu refrigerantes e agora é a Madalena arrependida com conservante. Bruxo, descobrimos seu truque. Defenda-se já no tribunal do Facebook. A súplica, que custava morrer de fome só pra fazer música? Eu não ouço mais. Não gostei do papo. Pra mim, é o príncipe que virou sapo. Onde já se viu refrigerantes e agora é a Madalena arrependida com conservantes. Bruxo, descobrimos seu truque. Defenda-se já no tribunal do Facebook. A nossa súplica, que custava morrer de fome só pra fazer música, hein? Que custava? Dá licença. knowing that your door's always open and your path is free to walk. It makes me tend to leave my sleeping bag rolled up, stash behind your couch. And it's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds, or the ink stains that have dried upon some line. That keeps you in the backwoods by the rivers of my memory, and keeps you ever gentle on my mind. It's not clinging to the rocks and ivy planted on their columns now that bind us. No, it's something that somebody said because they thought we fit together walking. It's just knowing that the world will not be cursing or forgiving when I walk along some railroad track and find that you're moving on the back roads by the rivers of my memory, and for hours you're just gentle on my mind. Though the wheat fields and the clotheslines and the junkyards and the highways come between us, and some other man's crying to his mother 'cause he turned and I was gone. Silence, tears of joy might stain my face, and the summer sun might burn me till I'm blind. But not to where I cannot see you moving on the back road by the rivers flowing gentle on my mind. I dip my cup of soup from a gurgling, crackling cauldron in some train yard. My hair's a ruffling coal pile, and a dirty hat's pulled low across my face. And through cupped hands round a tin can, I pretend to hold you to my breast and find that you're waving from the back roads by the rivers of my memory, ever smiling, ever gentle.